há autoridade, há poder no nome de Jesus. E o Senhor te concede autoridade, nos concede autoridade como pais, nos concede autoridade como igreja do Senhor. E nós estamos declarando uma guerra contra Satanás. Nós decretamos uma guerra contra o diabo e suas artimanhas, aonde ele intenta laçar, fisgar, marcar nossos filhos. Ele é derrotado no poder do nome do Senhor Jesus. Não se trata apenas de um Golias que Davi vai vencer, se trata do inferno inteiro que Jesus venceu. E nós apenas proclamamos vitória do Senhor e abençoamos nossos filhos. Abençoamos nossos filhos. Em nome do Senhor Jesus, nós abençoamos nossos filhos. Ah, Senhor, toca cada área. Toca. Se você, irmão, que está no seu lugar, tem no seu espírito de interceder, levante a sua voz e interceda. Senhor, salva esta geração. Senhor, salva esta geração. Senhor, levanta homens e mulheres compromissados com o Senhor. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, seja através da música, seja através da moda, seja através das amizades, seja através da escola, da televisão, dos filmes, do vídeo, em nome do Senhor, nós quebramos todo dardo, destruímos as fortalezas do diabo e nós ordenamos fora todo espírito das trevas, todo espírito de encantamento, todo espírito que tenta amarrar nossos filhos. Agora, em nome do Senhor Jesus, nós declaramos fora e nós proclamamos a palavra que está sendo ministrada cairá em boa terra. Toca, Senhor, nas famílias, toca na vida dos pais, toca na realidade e no ambiente familiar, para que haja coerência, para que haja sabedoria, para que haja unção, para que o inimigo não tenha espaço, Senhor. Nós pedimos ao Senhor que nesse tempo em que eles receberão mais da Tua palavra, que eles sejam ministrados pelo Teu Espírito. Abençoa os professores. Abençoa, Senhor, cada irmão que se dedicou, que se preparou e que vai ministrar a eles. Que em tudo o Teu Espírito sopre de uma forma poderosa, maravilhosa, ministrando a Tua palavra aos nossos filhos, e a Tua palavra nunca volta vazia. Assim nós os abençoamos, declaramos que fluirá sem detença, sem empecilho, o amor do Senhor através dos pais, através dos familiares, através da comunidade, o corpo de Cristo. Fluirá o amor do Senhor ao coração de cada um deles, em nome de Jesus. Você concorda? Diga amém, Senhor Deus. Amém, Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus.